vontade de provocar na frente do paredão. O negócio dela é chamar a atenção. Ela gosta de provocar na frente do paredão. O negócio dela é chamar a atenção. Ela já tomou todas, já tá toda meladinha. Olha como bate o bumbum dessa novinha. Ela já tomou todas, já tá toda meladinha. Olha como bate o bumbum nessa novinha. Vem, vai! Sarra o bumbum no paredão. Sarra o bumbum no paredão. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Sarra o bumbum no paredão. Eita, coisa boa! Sarra o bumbum no paredão. Que swing, pai! Olha o verão chegando, mãe! Todo mundo com a gente! Alô, meu parceiro Nailan Produções! Ela gosta de provocar na frente do paredão. O negócio dela é chamar a atenção. Ela gosta de provocar na frente do paredão. O negócio dela é chamar a atenção. Ela já tomou toda, já tá toda meladinha. Olha como bate o bumbum dessa novinha. Ela já tomou toda, já tá toda meladinha. Olha como bate o rabetão dessa novinha. Vai! Sarre o bumbum no paredão. Sarre o bumbum no paredão. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Sarre o bumbum no paredão. Eita, coisa boa! Sarre o bumbum no paredão. Manda aquele abraço especial, meu parceiro Cláudio, da Segurança Jaguar. Tamo junto e misturado.